girl from city, city, city. Open on a city, man. Não tem pena do seu próprio corpo. Estira um meio na linha de Cuba. Quero um meio para que terão um corpo. A mulher que ele faz um aborto. Não tem pena do seu próprio corpo. Estira um meio na linha de Cuba. Estira um meio para fumar a lua. Se ela não quer ter um filho, não deve transar no lugar que faz filho. Se a mulher não quer ter um filho, não deve transar no lugar atual. O inocente não pediu pra vir o mundo. O inocente não pediu pra vir o mundo. Pai pode ser, para ser sacrificado. Morto e sepultado, para ser sacrificado. Morto e sepultado, lendo maracuzeira, um marangu, maralheira maracuzeira, um marangu. A mulher vai ser na fão da uameira, um beira na panaceia, e o meu maracuzeira não voa, o marangu da maracuzeira é panga, e o na panangu. A mulher que faz um aborto não tem pena do seu próprio corpo. E viram pão dele é caçada. Estremo maracena em cima. Estremo maracena em fumba. Desce na ilô, alô. Estremo mineira fandeção. Desce no mar, mailô. Estremo fanara em sul. Mulher que não quer ter um filho não deve transar no lugar. No lugar que faz filho. Oh, já dá, não dá, não deu, não dá. Estremo B na zandeia. Lerampã. Aqueles que são a favor do aborto. Não são humanos, não são humanos. Tirando a vida de um ser humano. Oh, yeah. Parambarumbeia. Parambarumbaia. Parambarumbeia. Parambarumbaia. Lerampã. Ainda existe por aí certas pessoas incubadas dentro da sua própria casa, com vergonha de aparecer com a sua barriguinha para seus próprios pais ver. Era um filhinho negro, um filhinho malvão, um filhinho bem escuro, era um bom. Gregor um tango, escrevo no grundo, escrevo no grundo, escrevo no grundo. O inocente não pediu para ver o mundo, o inocente não pediu para ver o mundo. Pode ser. Pode ser para ser sacrificado, morto e sepultado, para ser sacrificado, morto e sepultado, por não ter falhado um canto.